maravilha, tá vivo, cara. Tamo chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. Frase do porão, André. Ah, frases essa de Homer Simpson. Maravilha da vida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, parceria, preferência pelo Pretinho. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Panvel, você sempre bem, como a galera do Pretinho. De vez em quando cai da cadeira, bate a cabeça, mas tá tudo certo. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Quero saber como é que tu tá, Porã. Tô bem, cara, tô bem. Um pouco... Tá legal, tá tranquilo? É, perdi a memória recente. É mesmo? Perdi a memória isso recente. Isso é bom, hein, Porã? Isso é bom, hein, Porã? Aconteceu ontem, me disseram que eu caí um tombo aqui. Caiu um tombo no estúdio aqui, tu não lembra disso? Tombo no estúdio, não lembro muito bem. É? Tem, assim, relances. Tá, assim. Mas tu foi no Mãe de Deus, fez tomografia, fez tudo. Mãe de Deus, tomografia. Tu lembra que tu é homossexual, né, Porã? Tomografia, tomou água, tomou tudo. Tomei tudo. Homossexual eu sou? Sim, tu não se lembra, Porã? Eu sou gay. Tu não se lembra, sim, tu saiu do armário, cara? Tu admitiu, foi, te lembra? Anteontem tu saiu do armário. É? Mas, e tipo, falou, me levaram pra um lugar. Nosso Rick Mark. Me levaram pra um lugar na Vila Nova com uma mulher, duas crianças numa casa. É a tua família. É a tua família. Mas mesmo eu sendo gay, eu tenho essa família. Não, é a família que te deram, né? Na verdade, os dois pequenos. É fachada. Tem alguma coisa a mais pra me dizer? É, isso. Na verdade, a gente vai te dizer depois fora do ar. Pô, fala, cara, por favor. Mas começa a tratar melhor o teu zelador lá do condomínio. Putz, cara. Ah, por exemplo, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Que beleza. Pô, então, quero agradecer a preocupação da galera no Facebook, preocupação Twitter. Preocupação nenhuma, né, cara? Preocupação e zoação também, né? Claro. Porque tudo isso faz parte, né? Mas realmente foi um momento ridículo da minha vida. Pra quem não tá ligado no que tá acontecendo, ontem à tarde o Porã tomou um tombo aqui no estúdio, no Pretinho Básico, mas o áudio está no blog do Pretinho, é o primeiro post ali, ou seja, o último post do blog do Pretinho, é o tombo do Porã, tem todo o áudio, toda a cronologia do tombo ali. Interessante. Cronologia do tombo. As imagens da câmera, será que não tem? A gente tem as imagens da câmera, cara, imagens. Vamos produzir isso também. Vamos produzir, botar o tombo a imagem do tombo. Muito bom, Pio. O Pretinho tá assim, depois do moche o tombo, né? Depois do moche o tombo. Tá um por um caindo, você já notaram? É verdade. Tinha aquela música do Paralamas, depois da queda, o coice, aqui no Pretinho, depois do moche o tombo. Mas veja você, agora eu vou levantar uma lebre aqui no programa, antes de apresentar. Bom, vou pra falar com a KG, beleza? Beleza, Marcos Piangelo. Oi, boa tarde. É, Maurício Amaral, né? Olá, isso. A estrela. O Pi já falou? E aí, já, Pi, beleza? Tudo bem. A estrela móvel do Pretinho Básico é o nosso querido Neto Fagundes. Neto Fagundes! Ei, que beleza. E meu nome é Alexandre Fetter. Vamos até as duas, beleza, meu compadre? Beleza, tranquilo, cara. Vamos tranquilo. Nós. Olha só, cara. Veja você, o Potter, o Moshi. Que deu errado. Isso. Quebrou lá, ficou com as mãozinhas tudo tortinha e tal. Tá. Depois o Porã caiu o tombo. Tá o aleijadinho, pode. Né? Curioso ter acontecido justamente com esta dupla. É. O carnê vem, né? Uma hora. Uma hora o carnê vem. Ainda que muito tardiamente, como no teu caso, né, Porã? No meu caso, tu acha? No teu caso veio tarde, bem tarde. O Potter não, o Potter segue merecendo as contas praticamente à vista. Mas isso ele acontece, tem que pagar, entendeu? Isso acontece porque a tua mulher, inclusive, a Rodai, quebrou o pé ao vivo, apresentando um jornal do almoço, não foi? É verdade. Em Pelotas. Em Pelotas. Ora, vejam, há muito tempo atrás. Quer dizer que ela fez alguma coisa antes disso. Então... É bom, pra mim não fez, porque eu não tava com ela. Eu quero dizer que mesmo assim, mesmo com todos os acontecimentos, o ocorrido e tudo, eu vou continuar dando duro e dando meu sangue por esse muito programa. Muito bom, Porã. Caindo de cabeça. Desde que não seja o sangue da cabeça, tá caindo ótimo, Porã. Hashtag Porã cai cai. Hoje é dia quinta... Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro de 2011. Hoje é dia do controlador de tráfego aéreo, Almir. Exatamente. Olha que beleza, tu já participou, já trabalhou nisso, né, Almir? Eu fiz uma organização pra gente fazer o controle de tráfego aéreo no céu, gente. Tráfego? Não. Aí, tráfego. Nós com helicópteros organizando trânsito lá no céu. Demais. Não deu muito certo. O que aconteceu? Infelizmente morreram três. Pena. Hoje também é dia do arquivista. Porã já foi arquivista, já né, Porã? Arquivista. Oh, já trabalhei no Bradesco, no Banco do Brasil. Isso, a profissão preferida do Piangers, né? Era cheia de alegria da arquivista. Era uma alegria, cara. Uma alegria. Nas festas do arquivista. Era uma loucura. Eu cantava aquela música. Os arquivistas estão chegando. Estão chegando os arquivistas. E hoje também é dia do poeta. Olha que bom. Olha só. Os grandes poetas. Não foi anteontem. Antes de ontem, o dia do poeta. É, mas é de novo. Dependendo do que o cara bebe, o cara vira poeta a qualquer momento. Eu sou poeta, né, Marina? Sabe que eu sou poeta, né? Um cara que escreve uma música como Morena Raiz, menina, mulher verdadeira, de vez me faz viver, me faz feliz. O meu poeta favorito é o compositor do Raça Negra. Hoje é você que Luiz está Carlos. Sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. Destaques comentados do Clique RBS para este início de tarde de quinta-feira. Mataram o Gaddafi. Estão dizendo que mataram, né? Tem foto já na internet. O ex-ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, foi morto pelas forças do novo regime em sua cidade natal. Um vídeo mostra imagens feitas com um telefone, um celular, do que aparenta ser o corpo do Gaddafi. Naquele estado, né? Enfim. Nas imagens granuladas, vários ativistas gritam de maneira caótica ao redor de uma pessoa de uniforme, cor caqui, com sangue no rosto e também no pescoço. Uma foto feita a partir de uma imagem pausada de um vídeo de celular mostra o Gaddafi muito, muito ensanguentado, mas ainda não está claro se ele estava vivo ou morto no momento da foto. Ainda não se tem notícias do que foi feito com o corpo. Mas deram uma pausada? Deram uma pausada na imagem, deram uma pausada na era da dela. Pause. Eu gosto sempre que... O que foi? Dá uma pausada no seu... Setor de serviços de Porto Alegre lamenta a perda da Copa das Confederações. O Sindicato da Hotelaria e Gastronomia classifica a notícia como balde de água fria. Lamentável. Exatamente. O anúncio oficial da FIFA, previsto para o início da tarde no horário de Brasília, Almir, apenas vai ratificar que a capital gaúcha não mais receberá as partidas em função do não andamento das obras no estádio Beira Rio. Aí, ó, culpa de quem? Dos gaúchos! Pra que serve o Inter? Pra nós perder a Copa das Confederações! Aí, ó! Maurício Amaral, né? Tirou agora. Não, Maurício Amaral. Aí, ó, viu? Tem bons shows. Alô, torcida colorada, anote o nome dele aí. É. Os ingressos para os Jogos da Copa do Mundo de 2014 passam a ser vendidos a partir de agosto de 2013. Pouco depois da realização da Copa das Confederações. A venda vai ser pela internet e também em pontos de venda espalhados pelo Brasil. Não foram citados os valores dos bilhetes. No entanto, a FIFA se comprometeu a respeitar todas as classes sociais, com alguns setores baratos e outros caros. Na verdade, tu não sabe nem as seleções que vão jogar ainda, né? As eliminatórias estão recém começando. Por isso que os ingressos vão ser vendidos em 2013. Na verdade, tu não sabe nem se vai ter Copa do Mundo no Brasil. É super difícil conseguir ingresso, né? Eu tinha uns amigos morando na Argentina, na Alemanha, quando teve a Copa da Alemanha, é praticamente muito difícil, né? É verdade. É surreal. Muito, assim. O governo pretende, e nem todo brasileiro tem acesso à internet, né? Que nem a Alemanha, né? Aí eles vão montar quiosques de venda de ingressos. Vai ter quotas. Na Alemanha é só pela internet e eram ingressos que você entrava numa fila da internet e tinha sorteio entre os cadastrados. E aí tinha uma bateria de sorteios. Imagina a treta no Brasil pros sorteios. Só quem é que vai estar dentro dos estados? Só deputado, senador, ministro. E as famílias. E as famílias, né? Convidados, camarotes especiais, uma arquibancada inteira pra convidados no Brasil. E assessores também. Convidados da CBF. Beleza. Hoje é dia dos controladores de voo, né? Tá em greve Guarulhos, Viracopos e Brasília. Mas não é, não 48 horas de greve pros funcionários da Infraero. Estão fazendo greve em protesto. Desde o cara da esteira até o... Sim, os caras que são funcionários da Infraero estão fazendo greve contra a privatização desses três aeroportos. Isso que tá normal. E ninguém quer comprar os três aeroportos. Porque diz que os contratos ali que o governo fez pra privatização é roubada. Uhum. Entendeu? Tipo, o cara que for comprar e for viabilizar ou privatizar o funcionamento ali fazer todo o trabalho que a Infraero faz hoje ser feito por uma empresa privada, não vai ter lucro nenhum. E então a gente vai chegar na Copa do Mundo, talvez sem três dos principais aeroportos brasileiros: Viracopos, Guarulhos e Brasília. Três homens acusados de matar uma família catarinense nos Estados Unidos podem pegar pena de morte. Um deles confessou o crime em julgamento. Um menino de 7, a mãe e o pai, todos catarinenses da família Sefanik, foram assassinados há 22 meses em Omaha, nos Estados Unidos. Um dos acusados confessou o assassinato, confirmou o envolvimento de mais dois colegas e deu detalhes sobre o crime. É verdade! Os três são brasileiros e foram contratados como pedreiros pelo pai da família e não teriam aceito ou aceitado que o patrão os tivesse demitido para depois recontratá-los por um preço menor. Ah, é, os detalhes são cerebrosos. Eu preferi não... Mas eles foram pegos porque estavam usando os cartões de crédito da família. Então roubaram e seguiram usando. Então a polícia rastreou. Né? Mataram a família toda. Mataram toda a família. Atiraram num rio. Né? É terrível. E aí continuaram usando os cartões de crédito. Né? Aí foi fácil achar os caras. Né? Pô, tinha que deixar vivo esses caras aí, cara. Tinha que deixar, não tinha que matar, tinha que deixar vivo, guardado num lugar de vez em quando, e entrava 15, 20 lá dentro, se servia. É, e depois saía, deixa vivo. Aí mas depois que mais um tempo. Peraí, né, velho? Não, que os caras fizeram. Não, peraí, não vem com direitos humanos agora. Tem que matar. Mas bem devagarinho, então, tem que matar. Tem certos crimes que a morte é. Bem devagarinho, muito rápido. Parece ser uma coisa muito. Mas a morte é uma punição, fica de aviso pro próximo. Aqui no Brasil nem isso tem. É verdade. No Brasil vai preso, libertado depois de 10 anos, bom comportamento. Nem o dedinho minguinho é cortado. É verdade. E aí sai e continua fazendo barbaridade. É Guilherme de Pádua. É verdade. Tá aí. Mas diz que o Guilherme de Pádua também é mulher. Verdade. Dando glória a Deus. Diz que vão sair da academia e mulher. Pesquisador apresenta documento que pode alterar data oficial da fundação do Rio Grande do Sul. Mas faz isso pro Rio Grande. Mas vão mexer nisso aí, cara. Parece que Santa Catarina é mais antiga. Melhor não mexer nesse troço aí, cara. Tem mais tradição em Santa Catarina, ouvi dizer. Jornalista diz que tropeiro português Cristóvão Pereira de Abreu teria chegado antes Rio Grande, em 27 de setembro de 1736. Isso alteraria em 4 meses a data oficial da fundação, estabelecida como 19 de fevereiro de 1737. Assim, o Rio Grande do Sul teria 275 anos e não 274, como se prega atualmente. É, não tem o que fazer. Mas muito. Esse mesmo documento prova que o chimarrão foi inventado no Santa Catarina. Ah, é. O chimarrão é do Sete Pau das Missões. Muda muito. Não, mas realmente Santa Catarina foi fundada antes que o Rio Grande do Sul. Laguna, né, cara? Os açorianos chegaram primeiro lá. Laguna, né? Porque eles são bobos, né? Vão chegar no mar de Santa Catarina, não vão chegar aqui, né, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina foi fundada em 1726. E o Rio Grande do Sul em 30 aí? Sim. É, tá aqui. 27 de setembro de 36. E o Santa Catarina 10 anos, né? E o tratado de todas as ilhas, né? Todas as ilhas. Isso aí vai ser uma coisa louca astrologicamente, porque o Rio Grande do Sul vai mudar de signo. Ah, meu Deus. Essa batida na cabeça louca. Do Poré. É, impressionante. Provavelmente vai virar virgem. Tá bem, 1:17 eram os destaques comentados do Clique RBS. Seu Marcelo, como é que vai, o amigo? Vai bem? Verdade, vai bem. Vai muito bem, o amigo. Garoto foi proibido de tocar saxofone em ônibus escolar. É verdade, não pode. Dependendo do caso, tem que ser proibido. É verdade, né? Lisa Simpson. Grande abraço a você que toca mal o saxofone. Instrumento coloca em risco a segurança a bordo. É verdade. É você que troca mal. Peraí, só um pouquinho, Dirceu Colorado. Deixa o Dirceu Colorado acabar ali. Obrigado, Dirceu. O Dirceu é colorado? Sim. Vamos, Inter. É verdade. Usando do personagem pra manifestar o seu clubismo. É verdade. Seu clubismo enrustido. É verdade. Britânico bate recorde de beber cerveja de cabeça pra baixo. Aí, Porã. Tá aí um recorde que eu não tenho. Tomou mais de um litro de cerveja em 6 segundos de cabeça pra baixo. É verdade. Caraca, é verdade. Também chegou a comer 24 cebolas em menos de um minuto. É verdade. De cabeça pra baixo. Tem coisas mais agradáveis pra se comer de cabeça pra baixo, né? É verdade. E um bêbado americano é preso após colocar a filha de 9 anos pra dirigir a van dele. É verdade. Ah. Vai dirigir, filhinha, que eu estou bebum. Cala a boca, Marcelino. Mas a guria dirige bem, querido. Brownstown Township, lá no Michigan. Lá no Michigan tem muita menininha de 9 anos. É verdade. A própria filha disse que o pai tinha bebido muito uísque. É verdade, é verdade. E que ela tinha bebido aí, só. Marcelo, te cuspiu. Ela tinha bebido só 2 doses. É verdade. Ele achou melhor que ela dirigisse. É verdade, vai, filhinha. É verdade, amigo. Era isso só, Marcelo? Só verdade, isso, né? Já tem muita coisa ruim no mundo, né, amigo? Que preguiça, hein, Marcelo? Muita coisa ruim nesse planeta. E o Kadhafi, Marcelo? Mataram o Kadhafi. É verdade. Vai daí, Mr. P. Vamos! Os médicos deixaram que os parentes levassem o nono para sua casa para cumprir o seu último desejo, que era morrer em casa, ao lado dos entes queridos. Que pena! Foi para o quarto, o nono ali estava, as visitas foram se revezando para tentar consolar e dar conforto ao nono em seu derradeiro momento. De repente, o nono sentiu um aroma espetacular que vinha da cozinha. Era a nona tirando do forno uma fornada de cuca. Os olhos do nono brilharam. Ele deu uma reanimada. Pediu ao bisneto que estava do lado da cama dele. Chamou e disse: Piccolo mio, vai em cucina e pede um pezzo de cuca pra nona. É meio aí bula, o gurizinho, né, foi, voltou, rápido, rápido. E o nono perguntou: e a cuca? É o Lula, é o aí, nono Lula. O gurizinho olhou pra ele: a nona disse que não. Mas por que não, porca miséria? Mas que vecchia desgraciada! Que questa puttana falou! A nona disse que as cucas é pro velório. Mas vamos combinar, né, cara? O velho é coisa triste. O velhinho lá morrendo na cama e a nona na cozinha cozinhando. É, coisa bonita, né? É coisa de italiano, né? É assim. Já que vem pro velório, vou ter que comer umas cuca, né? Vou ter que comer umas cuca. Fritar uns grostoli, claro, cara. E aí, Girina? Descobertas médicas bizarras. Pessoas que acham que tem chulé, realmente tem chulé. E aquelas que acham que não tem chulé, não também tem chulé. Também tem chulé. Cientistas do Instituto Shiseido chegaram a essa conclusão e receberam o prêmio Ig Nobel de 1992 por isso. Outra aqui, ó, música country pode causar suicídio. Puta merda. Em 2004, dois universitários verificam os efeitos da música country no comportamento suicida. Segundo Steven Stack e Jim Grundlash, quanto mais as estações de rádio de uma cidade tocam música country, maiores são os índices de suicídio da região. Não pode ser, cara. Isso é, mas... Fizeram um trabalho. O Zato do KG não se matou. Grande abraço a você que está matando gente com a música. Country é uma musiquinha alegre, né? Não, é depressiva. Quanto mais interior dos Estados Unidos, é mais música que vai tocar no rádio. Quanto mais interior, mais deprimente. Pior é a vida, né? Claro, não é que é pior seca. A vida, as pessoas não têm o que fazer. Não tem o que fazer nesse sentido, claro. É. Uma das cidades de maior índice de suicídio em Santa Catarina é Pomerode, né? Que é uma cidade pequena, né? E tem muito suicídio. E tem muita música country. Muito sertanejo universitário. Tem uma rádio que só toca música country. Só música alemã. E a última descoberta médica bizarra: sintomas da asma podem ser tratados na montanha-russa. Em 2010, Simon Rietveld e Isla Van Best, da Universidade de Amsterdã, resolveram colocar uma paciente de 25 anos que sofria com asma para andar em montanhas russas. Depois eles receberam um prêmio por provar que esses passeios cheios de adrenalina podem aliviar os sintomas da doença. Que loucura, hein? Muito bem. Aliás, tá feia a vida de quem sofre. Falamos ontem. Tá feia a vida de quem sofre com rinite alérgica e enfim. Alergia, né, essas alergias respiratórias, né? Aí por causa das cinzas do vulcão. Nunca pensei que um negócio. A galera que tem tá bravo, potencializado, né? Master, assim. Ah, faz mal isso aí, né, Magnata? Essa fumaceira aí, né? Sabe que eu nunca pensei que um negocinho que eu fiz ali na beira do Guaíba fosse dar todo esse tumulto. Queimou um lixo ali, né, Paulo? Todo aquele lixinho que eu queimei ali, só um pedacinho lá no negocinho, deu, né? Tá. Vai daí, meu compadre! Estou enviando uma piada pro nego velho contar, caso ele não tenha sido contada. Mandou aqui o Marcos Romão de Floripa, mandou um... Não, abre teu olho, né, Magnata? E o outro... Outro quê, cara? Aqui, cara, sabe ler? Não sei ler. É pro Marcos Romão aí, cara. Eu não sei ler, cara. Pode ficar tranquilo. Pode. Ficar. Tranquilo. É uma mala. Obrigado. Nego velho resolveu colher algumas frutas na propriedade. Nego velho adora também arrancar fruta. Pegou um balde vazio e você foi rumo às árvores frutíferas. E nego velho jamais chamaria árvore frutífera, né? As árvores de fruta, né? Isso. No caminho, ao passar por uma lagoa, ele começa a ouvir vozes femininas. Vamos lá, guria. Foram meninas que provavelmente invadiram as suas terras. Todo mundo pelada. Ao se aproximar lentamente, observa várias belas garotas nuas. Tomando banho na lagoa. Quando elas percebem a presença do nego velho, saem nadando até a parte mais profunda da lagoa. Nego véio, e gritam: nós não vamos sair daqui enquanto você nos deixar! Você para de nos espiar! O nego velho olhou para elas e disse: eu não vim aqui para espiar vocês! Vim fazer o quê então? Só vim para alimentar os jacarés! Nego velho! Ô, Porazinho, deixa eu botar antes de ti aqui uma, pode ser? Jesus, vai, bota. A galera tem reclamado aí que eu não tenho mais falado, não tenho mais lido aqueles textos de autoajuda. Tá falando pouco no programa. Tô falando pouco no programa. Acho que o programa é teu, mais. Né, Alexandre? É. E aí, tem um texto legal aqui da nossa ouvinte, Showzinha Souza. Olha! Showzinha! A Showzinha manda assim, ó. Num vilarejo no interior do Rio Grande do Sul, havia um velho sábio no topo de uma montanha. Todos no vilarejo iam consultar o velho sábio para saber o que estava por vir em suas vidas. Um dia, duas garotas resolveram provar que o sábio era uma farsa. Uma delas pegou uma borboleta azul e disse para outra: com esta borboleta azul, vamos provar que este velho sábio é uma grande farsa. E a outra amiga pergunta: mas como, miguxa? Simples, eu vou fechar minha mão segurando esta borboleta azul e perguntarei ao sábio se ela está viva ou morta. Se ele disser que está viva, eu a esmago e mostro ela mortinha pra ele. Se disser que está morta, eu abro a mão e a borboleta azul vai sair voando. Então lá se foram as duas, mau caráter, em direção ao sábio. Chegando lá, a amiga, com um ar irônico, pergunta ao velho sábio: oh, grande sábio, tenho em minhas mãos uma borboleta azul. Como o senhor sabe tudo, gostaria de saber se ela está viva ou se ela está morta. O velho sábio, muito experiente, meditando, responde sem abrir os olhos: eu não sei. Só depende de você, pois a borboleta está em suas mãos. Esse é sábio. Caros bebês, não podemos culpar os outros por decisões erradas que nós tomamos. Temos que assumir os erros e seguir em frente, pois cada um de nós tem sua borboleta azul. E a gente decide se esmaga ou se deixa ela voar. Maravilhoso! Maravilhoso. Showzinha Souza mandou pra gente aqui. Obrigado, Showzinha. Sabe o chinês que sonhou que era uma borboleta. Péssima recordação. Borboleta sonhando que era um sábio chinês. Que isso? Raul Seixas. Oh, não conheço. Ah, grande Raul, é né, Magnata? Grande Raul. Raul essa que era... na verdade, é uma vinheta. É um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta. Aí ele acordou e aí ele ficou na dúvida se ele era uma borboleta que sonhava que era um sábio chinês ou se ele era um sábio chinês que realmente estava sonhando que era uma borboleta. O que terá tomado Olha isso aí, a legítima borboleta psicodélica, né, Magalhães? É verdade. E aí, não se sabe se isso passou a ser a música escrita pelo conto do Paulo Coelho ou o Paulo Coelho escreveu um conto baseado nessa música que eles tinham escrito. É que entre Paulo Coelho e o Raul Seixas existem coisas que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Tem uma das coisas que a gente sabe, né? Na biografia do Paulo Coelho tem uma coisa ali. É, o quê? Tem uma coisa. Que ele fez sexo com outro homem. E aí, Porã? Olha, não basta ser machista, tem que ser grosso, né? É isso aí, Porã. Tem que ser grosso. É o que eu digo, Porã. Sabe que qual é a parte mais comprida do corpo de uma mulher? Tem. Tchê. Cabelo. Tchê. Língua. É o cabo da vassoura, velho. Sabe por que a estátua da liberdade é uma mulher? Uma mulher? Uma mulher? Porque precisavam da cabeça oca pra pôr o mirante. Essa aqui vocês sabem, né? Qual o feminino de deitadão no sofá vendo televisão? Ah, de pezona na pia lavando a louça. É, minha velha. Muito bom, Bonazinho. Tá bom, classificados do PB. Mande a sua oferta para classificados@atlantida.com.br ou pode mandar mesmo pro e-mail do Pretinho Básico. Pretinho Básico@atlantida.com.br. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Somos uma empresa fabricante de máquinas situada em Joinville e devido à expansão da empresa no mercado, precisamos também aumentar o nosso quadro de colaboradores. Opa. Para tanto, gostaríamos muito de aproveitar a imensa audiência de vocês para anunciar as seguintes oportunidades de emprego: auxiliar mecânico, desenhista mecânico, programador de CLP e soldador. Interessados em enviar o currículo para Joinville, com dois L's, ponto vaga, arroba gmail.com. Joinville, ponto vaga, arroba gmail.com. Que momento, hein? Nosso ouvinte de Floripa tá vendendo o Honda Civic 2004 dele com câmbio automático, diz que o carro é filé, super conservado, completo, carro da minha mulher usa, carro que é da minha mulher usa, carro que minha mulher usa para ir ao trabalho e rodamos só nos finais de semana. Nossa, ótimo para encarar os engarrafamentos de Floripa e para ir para a praia no fim de semana. O trânsito no final de semana não tem ninguém na rua, cara. Só esses caras aí, né? O carro tá com tudo em dia, quatro pneus novos, bateria nova, recém-revisado. Tô vendendo porque compramos outra nave e preciso me desfazer dessa urgente. O valor, 27.980. Ah, 980. É, 27.980. É o detalhe, né? Vendo Civic04, arroba yahoo.com.br. Yahoo! 25 conto ele tá vendendo. Quando faz assim, muito quebradinho, 7, 8, 9, 789. Como, é vendedor? Ele já não conta com esse dinheiro. Entendeu? É mesmo, já não conta com o dinheiro. Pode chegar aí, qualquer loja, se tem alguma coisinha quebradinha no final, já vai direto no redondo. 25. Vai direto no redondo, amigo? Arredonda. Mas e aí, Almir, querido, o que nós temos? Você sentiu tua falta ontem, não veio, né, Almir? Por quê? O que houve? Tava ali com o pessoal do Pôr do Sol Gaúcho. Hã? Aqui do lado. Show de bola ali, tá muito legal. O bar ali. Rola um pagode ali. A turma tá boa. Zezé Maravilha vai ali. Formamos um grupo bom ali. Sensacional. Ali tá show de bola. Ali tá querido show de bola. Zezé Maravilha, grande abraço. Zezé Maravilha, que é referência no samba e no pagode. Um beijo para você. Zezé Maravilha que me perguntou hoje, tu não tá indo no ensaio lá do Imperador, meu? Porque começou toda quarta-feira. É que o parando tá meio caidinho, né? É que ontem eu bati a cabeça no. Tô meio caído. Mas aí, Almirzinho, o que temos aí hoje? Almir Cadeiras, né? Almir Cadeiras! Será o nosso primeiro parceiro Rádio Atlântida, gente. E você pode confiar, com Almir Cadeiras não tem problema, você não vai cair. Aliás. Tem dono. Aliás, tem dono. As cadeiras, né? É verdade. As cadeiras, né? Cadeiras. Aliás, queria mandar um abraço pro Mr. P. Opa! Fez todo esse contato aí conosco aqui. Mr. P fez todo o contato aí pra trazer o Mr. P. Tá aí. Atlanta, né, tudo uma armação, meu. Tudo uma armação. Demorou. Demorou, hein, Pi? Mas deu certo no final. Mas o legal é que funcionou como eu queria, quando eu não estivesse aqui. Isso. Pra parecer que foi um acidente. E tem um botãozinho nela. Motorzinho que controla lá na casa do Pi. Ah, é? Exatamente, lá. A Pi tá puxando as cadeiras. Uma caixinha com um botão vermelho. O Pi que escolhe quem cai. Na realidade, a uma da tarde a gente falou: porra, tu fala demais. Chegou a seis, me irritei. Toma, apertou o botão. Caiu. Ele apertaria o botão, não tem, galera? Apertaria. Apertaria o botão. Mas tem outra promoção aqui da Almir, que é qual é? Que é o fim do problema com a internet em ônibus. Você pega ônibus, às vezes pede o sinal, não tem Wi-Fi, porque os caras dão. Eles prometem, vai ter Hi-Fi. Com certeza você vai pegar o teu ônibus, vai ter Hi-Fi até o final. Não, você chega é lá Wi-Fi. No meio. Wi-Fi. Tem uns que já entram no Hi-Fi. Tem uns que já entram no Hi-Fi. Então nós estamos em parceria aí com o Mickey Mania L. Fetter. Tal, fazendo, botando um roteador de internet em cada poste, gente. Liga a cidade do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Oh, que legal. Um roteador em cada poste e aí não vai ter mais perda de sinal, gente. Vai demais, Almir. Exatamente. Ah, cada roteador com uma senha diferente. Ah, é, Almir. Vai ter problema de gente roubando a tua internet. Mas daí não deu certo, Almir. Parou. Quando tu tá no ônibus lá, anda um pouquinho, conecta ali naquele poste. Anda 100 metros, conecta na próxima. Tem que botar um livretinho, Almir. Tu ganha um livretinho com todas as senhas. Mas, Almir, uma senha de 15 caracteres. Aí tu vai digitando ali www, já tem que mudar de senha. Muda de senha. Muito bom. E até o final do seu trajeto você tem internet no ônibus. E como é que é o nome da rede, Almir? Almir que tem mania nosso jeito. Sensacional. Maravilha. Nosso coração pulsa, gente. Muito bom. Sabe o que essa coisa aí, o pessoal do Ponto Sol Gaúcho. Eles me deram a ideia. Ponto Sol Gaúcho, claro. Baita ideia. O pessoal é uma usina de ideias ali, né? Ali formamos um grupo bom. É. Ali tem um grupo. Grupo bom que não sai dali o dia todo, cara. Impressionante. É um grupo unido. Não, grupo arreda a pé, tá ali mesmo, embutido no troço. Tiago Correia ali que teve a ideia. Olha só. Porto Gaúcho. Ah, ô meu, a Rossi não para de crescer, tem empreendimento em todos os lados, em Porto Alegre, na Zona Sul e na Protásio, em Esteio e em Canoas, onde fica o Rossi Jardins, bem no coração da cidade. O Rossi Jardins é o futuro bairro da região, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios e ampla área de lazer para você viver ótimos momentos com a sua família. O bairro faz parte do projeto Canoas Mais Segura, que foi startado pelo Mr. P com a Prefeitura de Canoas, com monitoramento 24 horas. Não dá para perder essa oportunidade de ficar perto de tudo com ótima localização. Vale passar hoje mesmo no plantão de vendas em Canoas, que fica na Guilherme Michel 2750. O fone é o 4003-0980. É ou não é um lugar legal de viver em Canoas? Muito filho? Bom. Eu também gosto. Tenho saudade do tempo que eu ia todos os dias e voltava pra Canoas. É, era legal. Era legal. É fato. Eu gosto. Tava olhando o Twitter da Rodaica aqui. O que tem aí? É, neste sábado tem Pretinho Básico no Patrola, a gente no teatro. Ah, que massa, velho. Vai ser nesse sábado pro Rio Grande do Sul, às 11h15. Pô, a nossa rápida carreira no teatro, né? A meteórica. Astronômica. Carreira meteórica. Fizemos 3 belas apresentações no teatro e já era. Acabou. Terminou. O mercado agora, assista essa matéria. Isso, é verdade. Contratantes, fim de ano. É verdade. Quem você, sabe, daí, aí, o gerente de recursos humanos da sua empresa, quer fazer uma festa legal de fim de ano com o seu funcionário? Grandes empresas. É verdade. É caro. É, olha aqui, ó, rapidinho, foi o Fábio Oliveira que mandou a piadinha do nono no início do programa. Obrigado, Fábio. Valeu. Sempre acreditar o nosso querido ouvinte. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo mundo ouvir pelo Atlântida.com.br, também pelo aplicativo da Atlântida pro iPhone e pro seu. Qual é mesmo? Android, né? Android. 20 minutos para as duas. E aí, doutor Alceu, tudo beleza? Tudo certo, doutor Pepe. Voltamos com o Pretinho, com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Falamos aqui estes dias, cometi uma gafe dizendo que a Colombo não vendia móveis. Lembram disso? E aí o seu Adelino Colombo, ninguém mais, ninguém menos que o dono do Império Colombo, estava ouvindo o Pretinho e entrou em contato aqui com o Atlântico e disse, diz lá pro guri que a gente vende móveis. Gente finíssima. Gente finíssima, seu Adelino Colombo, ouvinte do Pretinho Básico. É uma honra, né, velho? Que maravilha. Vamos lá, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Daqui a pouco a pipa, doutor Pé. Era do, A FIFA, né? Como eu disse, a pipa. Vai anunciar as cidades que vão receber a Copa da Copa Iberapões. E Porto Alegre tá fora, doutor. Tá fora, infelizmente. O doutor Ricardo Teixeira diz que ontem que não tem como garantir pra pipa, que Porto Alegre vai ter estádio. Exatamente. Mas que merda. Mas a Copa das Confederações é um campeonato pequeno. Copa das Confederações. Explica aí, Almeida. Copa das Confederações, pra quem não sabe o que é como se fosse segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Mais ou menos. Será? Você vai ver a Espanha, o Uruguai, é só a seleçãozinha cagada. Time assim que eles não vêm com a mesma força, com a mesma disposição. É um ano antes. Tanto é que o Brasil ganhou as últimas, né, Almir? As seleções vão tudo se mudar, vão tudo ser modificadas depois. Uma pergunta aqui, Almir. Não dá pra, de forma simples, cancelar o Beira-Rio e botar no projeto Arena e aí ter a Copa das Confederações no Rio Grande do Sul? Mas o problema é que a Arena não está pronta ainda. Sim, mas o Beira-Rio também não. Se pronta hoje, já tinha Copa das Confederações hoje. Ué. Eu tô querendo simplificar. Não tem. Tô querendo agora, simplificar. O único campo que era padrão FIFA, que era aqui embaixo... Eucalipto. HD. Vão construir prédio. O único campo padrão FIFA em Porto Alegre são as quadras da HD. Sabe muito, Almir. Doutor Pepper! Eu não sei por que eu perguntei pra ele, meu. Também não sei. Eu não sei por que eu perguntei pra ele. Podia perguntar pra qualquer pessoa, meu. Mas resolvi perguntar pra mim. A resposta ia ser tão ruim quanto, na verdade. Ou segundo o site do Pearl Jam, Arena Zequinha, não é? Zequinha Arena. Arena. Zequinha Arena. Onde vai tocar o Pearl Jam, dia 11 de novembro. Deixa eu ver aqui se é 11 de novembro. Imagina um gringo lendo, tipo, ah, essa Zequinha Arena deve ser um... Deve ser uma loucura. Mas é maneiro. Eu gostei do show da Arena lá. Zequinha Arena, né? Eu gosto do show lá. Tem problema de acesso, mas pô, show é uma bacana. Se programa pra nesse dia passar um perrengue. E tem um papo de que vai rolar outros shows lá, não vai? Tem uma outra história lá no Zequinha? É um papo. Cara, na verdade assim, ó. O Belém me contou. Vou passar aqui rapidamente as datas de novembro dos eventos. O senhor permite, doutor Alceu? É uma boa hora, doutor Alceu. Obrigado, doutor Alceu. Os eventos de novembro da Atlântida. 10 de novembro tem Soldiers of the Army em Porto Alegre, no Pepsi on Stage. É às 10 da noite. Botar lá. 10 da noite. Dia 10 de novembro, Soldier. Dia 11 de novembro, no Zequinha, Pearl Jam. Daí no dia 13 de novembro, em Porto Alegre, no Pepsi on Stage, Simple Plan. E ainda no dia 19 de novembro tem o Playground Music Festival em Porto Alegre, cara. Que é isso? Vai ter o Ticos Groove. Tá ligado no Ticos Groove? I don't know what to do. Né? Aqueles caras que cantam I wanna fall from the stars. Simply Red. Simply Red. Deus do céu, já comprei 8 ingressos. E agora? E aí, doutor Alceu? A Fórmula 1, doutor Peter, vai ter uma pilota. Ah, para, não acredito. Pela primeira vez, uma mulher vai dirigir. Agora eu larguei mesmo. Meu Deus, imagina a chicane. Imagina o branco no pneu. Tu sabe que é o único piloto que ela vai chegar na frente, né? É o Rubens. Do Barrichello. Para aí, mas é o que categoria que correu aquela que era a mulher do Fernando Vanucci? Acho que era Stock Car, bonitona, não era? Bonitona pra caramba. Suzane Carvalho, pode ser o nome dela? Pode. Tinha aquela sem terra da Playboy. Aí é caminhão. Depois vamos dar uma olhada, só por curiosidade. Essa aqui é uma espanhola, doutor Petra. Ah, é? A Maria. Espanhola eu gosto. Eu gosto de espanhola. 31 anos. Tirou a carteira semana passada, doutor Petra. Te amo espanhola, né? Tem até uma música, né? Na verdade é a história de um travesti, Tião, a espanhola. Tião é espanhola. Tião é espanhola. Só uma coisa, só vamos falar assim, uma coisa. Qual é lamentável coisa? Não rolar a Copa das Confederações em Porto Alegre. Muito. Isso é um absurdo. Lamentável, né, cara? É um absurdo, porque é uma vergonha. Porque nós não falamos que foi lamentável, é lamentável. Vergonha. É, Boris Casoy, isso é uma vergonha. Isso aí é pra gauchada abrir o olho, cara. É verdade. Claro que é. O gaúcho tem essa mania, já, né? Sou gaúcho, me basta. Isso, não preciso fazer nada pra esse estado continuar andando pra frente. Vamos abrir o olho. Qual é o orgulho gaúcho, cara? Fagundes, me fala qual é o orgulho gaúcho. Tu acabou de citar o tirando tu. Tirando tu, Borghetti, Paixão Codes, Porca Véia, qual é o orgulho gaúcho? O orgulho é de um povo hospitaleiro que sabe receber muito bem as pessoas. Não, ou qual é o outro? Qual é o outro orgulho? O outro. Não vem com isso. Esse não dá rolando. Nós temos também. O catarinense, o baiano, o carioca também. O gaúcho só não é hospitaleiro com ele mesmo. No trânsito a gente vê isso, né? Não, mas isso é em qualquer lugar. Tá, beleza. O gaúcho é inteligente, o gaúcho é o povo avançado. Inteligente. Não, mas é o povo trabalhador, é um povo culto. Comparado com nós. Foi tu que disse. Verdade. O que mais, meu compadre? Tem muita coisa, cara. Tem muita história. Por que que a gente é orgulhoso disso? É por quê? É uma questão histórica. Tu tá meio que enrolado, mas até agora não me respondeu. Falar a verdade. Não, Rio Grande do Sul já foi a força motriz econômica, cara, e cultural do Brasil. Boa, Bianches. Parabéns. Já foi. E outra coisa, muito desse lance do orgulho gaúcho vem de uma história de resistência desse povo, né? Uma história ligada a confrontos contra o governo central, principalmente isso, mas né? Mas parou. Tem que continuar. Indo lá atrás da Revolução Farroupilha, sempre foi um povo disposto a pelear pelos seus direitos. Na política temos grandes nomes da história, presidente da república, no esporte, no futebol, em outras modalidades, no voleibol, etc. Na cultura, artistas. Mas tá devagar, cara. E a questão do orgulho gaúcho tá voltado, sim, a acreditar no seu poder potencial de uma forma diferente do restante do país. Mas isso não significa diferente. Que a gente não tem que totalmente se aperfeiçoar. Que a gente tá, não, mas tudo bem, eu só tô respondendo o orgulho. Mas esse é o problema, não tô dizendo entendeu? Que é melhor ou pior. Aí, por causa desse orgulho, o gaúcho não olha pra fora. E tem muito exemplo de fora a ser seguido por nós aqui. Não, o que acontece é o seguinte, todo mundo que era a favor da Copa do Mundo era a favor por alguns motivos. Isso. Motivo 1, motivo 2, motivo 3. Motivo por motivo tá sendo eliminado. Todos os benefícios que a Copa do Mundo trariam como infraestrutura, como Copa das Confederações, movimento em hotéis, restaurantes e tudo mais. Motivo por motivo tá caindo por terra por causa da incompetência de quem deveria estar viabilizando. E isso não coisas. É só uma coisa localizada aqui no Rio Grande do Sul, né? Todas as obras de infraestrutura que se falou que eu apoiava justamente a Copa do Mundo por causa disso, porque vai ter obras de mobilidade social, vai ter diversas obras que vão melhorar a cidade, e isso não vai ter, não tá tendo nem estádio em Porto Alegre, pelo que a gente tá vendo. Deixa eu falar pra vocês uma historinha, uma lenda, é uma lenda que eu ainda ouvi terça-feira do meu amigo Geraldo Voa Boi. O Geraldo Voa Boi conta que a lenda é a seguinte, tem lá uma... O Voa Boi. Confirmado dia 10 de fevereiro. Voa Boi tá confirmado, dia 10 de fevereiro, ótimo. Tem duas panelas, tá? Duas panelas com caranguejos dentro. Uma panela está tapada com a tampa, está tampada. E a outra não, a outra está aberta. E aí o cara chega e pergunta pro cara, pro dono das duas panelas. Pô, o que, que tem essas panelas aí? É, os caranguejos paulistas e os caranguejos gaúchos. Ah, os caranguejos, quais são os caranguejos? Os caranguejos paulistas são aqueles ali com a tampa, com a panela tampada, tapada. E os gaúchos são com a panela aberta. Ué, mas por quê? Vão fugir os gaúchos? Não vão fugir não. Cada vez que um caranguejo gaúcho tenta botar a cabeça pra fora pra fugir, o outro caranguejo gaúcho vai lá e puxa ele pra baixo. E aí os caranguejos paulistas não. Os caranguejos paulistas tem que estar tapado, porque quando um caranguejo tenta fugir, o outro já vai empurrando pra cima. Vamos fugir todo mundo junto. Vamos crescer todo mundo junto. Gaúcho não. Gaúcho meio que impede que o outro... Se eu não me der bem, eu não quero que ninguém se dê bem. Essa é a lenda em torno dos caranguejos paulista e gaúcho. Eu tenho uma visão contrária. Eu acredito que o povo gaúcho é exatamente o contrário disso. Mas cada um tem a sua opinião. Veja bem, eu só tô contando uma lenda, uma historinha que existe. Que a Bahia também é assim, que eles se ajudam e tal. Só que eu acho assim, ó, eu acho que na questão local, a gente tem gente que se ajuda e tem gente que não se ajuda. Realmente a gente vê que tem movimentos que acontecem isoladamente, que eles acham que é aquilo ali nada mais. Tem isso, tem esse tipo de grupo que faz isso. Mas tem gente que acha que a coisa depende da parceria, depende do companheirismo. A gente vê movimentos literários fortes, que são assim, união de escritores, união de gente que se preocupa em fazer uma feira do livro, um lugar no interior, Passo Fundo, faz um trabalho muito bonito nesse sentido. A música talvez tenha um pouco mais de competitividade, porque a gente tem um mercado local pequeno, né, muito próximo, ou seja, o cara acaba, mesmo não querendo, ele é combatente ao outro, porque ele precisa de um espaço pequeno. Então isso passa uma ideia de uma coisa muito desordeira, competitiva. Mas ela acontece. Ela acontece, eu acho que tem isso em todos os estados. Tem mas isso. A prova que o Feta tá correto é que lá, tem que lá em São Paulo, os paulistas demoliram o Carandiru. E aí agora tá lotado todos os estados do Corinthians. Agora vão ter que construir outro. E a verdade é que orgulho todos têm, entendeu? O catarinense tem orgulho de ser catarinense, o baiano tem, o carioca tem, o gaúcho tem. Sim, o orgulho todo mundo tem. Só saindo do Rio Grande do Sul e voltando à Copa do Mundo. Não vamos sair daí. Voltando à Copa do Mundo, tá? Tem um e-mail aqui de Felipe Zanini, ministro do esporte ladrão. Boa tarde, olá caros pretinhos. Meu nome é Felipe Zanini, sou professor de educação física e dei aula durante 5 meses no projeto Segundo Tempo, projeto federal do nosso querido ministro do esporte. Pois bem, hoje tudo faz sentido, explicarei por quê. Resumindo, o projeto era o seguinte: no turno inverso, as crianças de comunidades carentes fariam parte do projeto esportivo, onde ganhariam alimentação, calçados e, o mais importante, ocupariam o seu tempo. Não ficariam à mercê do tráfico, violência e coisas do tipo. Bom, fomos designados a cumprir esse papel no bairro Dunas, em Pelotas, um dos mais violentos da cidade. Foi feito um cadastro com cerca de 150 crianças e adolescentes até 17 anos. O projeto durou 5 meses pelos seguintes fatos. Nunca recebi, sendo que era uma bolsa de R$300. Então fui trabalhar 5 meses de graça, sendo que moro relativamente longe. As crianças nunca receberam um calçado. A alimentação era bolacha recheada, rapadura e suco. Que sendo que os dois últimos chegavam vencidos sempre. Meu Deus do céu, cara. Aí eu me perguntava, cadê o dinheiro dos calçados das crianças? Por que a verba fora liberada? Cadê a minha bolsa? Alguém tá recebendo por mim. Hoje faz sentido. Parabéns pro nosso ministro e sua corja. São 150 crianças, isso só em Pelotas, passando os dias nas ruas rodeadas de gente que não presta. Isso em uma cidade e um bairro, todo mundo sabe que esse projeto era nacional. Esse é o Brasil que funciona. Tiram dos pobres para se fazerem ricos. Por favor, leiam esse relato de um educador indignado, mas que acredita na força da educação para mudar a nossa realidade. Desculpem os erros aqui e tal. Felipe Zanini, de Pelotas. E é isso aqui que acontece na maioria dos projetos sociais brasileiros. Se cria projeto para desviar dinheiro. E na Zero Hora hoje também uma denúncia de irregularidades ali também envolvendo políticos e tudo mais. Esse esquema das ONGs aí é muito fácil, né? É uma tristeza, né, cara? Tu funda uma ONG, aí tu pega o dinheiro e o dinheiro não é repassado para o fim que essa ONG, pelo qual a ONG foi criada. É muito fácil. E a maioria delas, elas são governamentais. E como é não governamental, aí a coisa fica muito mais fácil. E o interessante é que no início dos anos 90, metade dos anos 90, tinha-se as ONGs como a saída para tudo isso, né? Não, mas eu acho que ainda são. Eu acho que se elas forem usadas para o fim nobre, eu acho que ainda podem vir a ser, entendeu? Só que aqui no Brasil, para variar, né? As coisas não funcionam. Que coisa, né, cara? Eu gostaria de dividir uma experiência com você e tem a ver com beber e dirigir. No último sábado, eu saí com uns amigos pra tomar algumas e pedi a conta de quantas cervejas eu tomei. Tá lendo o texto de alguém, não é teu, né? Sabendo o quanto eu estava bêbado, fiz algo que nunca tinha feito antes em toda a minha vida. Peguei um ônibus. Cheguei em casa são e salvo, sem nenhum incidente, o que me deixou perplexo, uma vez que eu nunca havia dirigido um ônibus antes. Aliás, a Blitz Balada Segura, é esse o nome? Balada Segura! Só aqui. Blitz Balada Segura é um sucesso já em sucesso. Porto Alegre e é realizada sempre às quartas, quintas, sextas e sábados nas grandes vias de Porto Alegre. O pessoal tá saindo bastante domingo agora. Com a intenção, de educar e de prevenir acidentes causados por embriaguez. É uma atitude do Detran, com a EPTC, com a Brigada Militar e também com a Fundação Tiago Gonzaga, e que a Atlântida está absolutamente envolvida. Boa. Até os gargumilos. Como é que não pegaram o Pedro Smanioto ainda, né, cara? Vamos pegar. Ele dirige bêbado? Pedro Smanioto. Ele dirige bêbado? Ele vive bêbado. Pedro faz coisas muito piores bêbado. É muito novinho o Pedro pra isso, né, cara? É, pra dirigir, né? Pra dirigir bêbado, né? O nosso bebê adora mamar uma traguinha. Hoje é dia de bebê rock. Frases de Homer Simpson. Segura o porão! Ninguém cai. Para aí, deixa eu me segurar aqui, cara. Tira a caixinha da mão do Pi. Ó, vai que eu vou. Ó. Deus, por que eu tenho que gastar 2 horas do domingo na igreja ouvindo as diferentes maneiras pela qual eu vou pro inferno? Muito bom. Tentar é o primeiro passo rumo ao fracasso. É o mestre, né, cara? Esse aqui é ele se confessando, ó. Eu sei que eu não tenho sido um bom cristão. Geralmente, quando você está no seu blá blá blá, ele falando pro padre, né? Eu estou desenhando ou despindo mentalmente as paroquianas. Mas me empresta $40,000. E a última. Não vamos entrar em pânico. Eu vou conseguir dinheiro vendendo um dos meus fígados. Posso viver com um só, afinal de contas. E nem o Almir fez um transplante, né? Tirou o coração. Um coração e botou mais um fígado. Mais um fígado, tenho dois fígados. Dois fígados. Pode beber mais tranquilo. O que tem aí, meu compadre? Vou acabar em ti. Por que as cobras não picam os advogados, querido? Não vai no furico, então. Não vou no furico. Por quê? Porque as cobras não picam o advogado. Ética profissional. Ética profissional. O que é preto e marrom e fica bem no advogado? Um cachorro. Doberman. Ah, eu não concordo com isso aí, cara. Meus advogados são gente muito fina, cara. Deus advogado. Abraço pra todos os meus advogados, doutor Paulo Roberto, doutor Blair. Grande abraço. Mas e por que Minas tem mais advogado e São Paulo tem mais depósito de lixo, querido? Porque Minas escolheu primeiro. São Paulo escolheu primeiro. Qual a diferença entre um advogado e um juiz de boxe, querido? É que o juiz não recebe mais por uma luta longa. Qual é a diferença entre uma cobra venenosa e um advogado, querido? Deixa eu pensar. A diferença? A cobra pode virar um bichinho de estimação. Como você chama 500 advogados no fundo de um oceano? Pô, e tá falando isso um bacharel, né, cara? Bacharel. Tá falando isso um advogado. Filho de advogado. Filho de advogado, advogadinho. Sobrinho de advogado. Como é que tu chama 500 advogados no fundo de um oceano? Tá merda, cara. Um bom começo, né? Abraço, OAB do Rio Grande do Sul. Tá bem, era falando isso. Falando da família Fagundes, agora me lembrei de um episódio que aconteceu comigo no domingo, que eu presenciei no domingo no Gigantinho, quando estive lá no show do Roberto Carlos. Tava lá? Cara, o tio Nico entrou no Gigantinho, parou o Gigantinho. É impressionante, foi ovacionado. Todo Gigantinho gritando. Nico! Cara, foi demais, foi um momento emocionante. Nico! Olha, parabéns. Não, foi bonito, cara. Que demais. Não, e até porque, como o show atrasou um pouco pra começar. Atrasou um pouco, não, atrasou uma hora e dez. As pessoas já estavam enlouquecidas. O Roberto Carlos, ei, Roberto Carlos, vim aqui só pra te ver. Não, vim aqui só pra te ver e tal, tal. Aí, bem na hora, foi que o segurança foi acompanhar o tio Nico. E aí, até as cadeiras. Começou a levantar de gorra, começou a show. E aí, o pessoal levantou assim, aí reconheceram o tio Nico. E aí, deu legal. Ele foi até a cadeira. Que demais, dele. É. Demais, cara. Sensacional. Um abraço, tio Nico. Reconhecimento, né, carinho? Sem dúvida. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode. Você merece, Panvel, você sempre bem. Ficamos por aqui com o Pretinho, mas vamos voltar logo mais às 6 da tarde ao vivo e contamos com sua audiência novamente. Sem tombo. Cabelo no espaguete.